tu carreteiro, de bombacha remendada, vai cantando pela estrada a canção do boi Barroso que a tradição lhe ensinou. Piazito carreteiro, do Cusco amigo e companheiro, que nunca teve infância, pois não pôde ser criança, porque a vida não deixou. E cantando lá se vai, era boi da ponta. Nós já temos chegando, e cantando lá se vai, era boi do coice. Segue o Piazito carreteiro, que ainda de madrugada sai repontando alvorada lá pro fundo da invernada, pra onde a noite se ausentou. Piazito carreteiro, chegou, menino gaúcho guarda. Simboliza os teus trapos, a legenda dos farrapos que a história glorificou. E cantando lá se vai, era boi da ponta. Nós já temos chegado. Segue o Piazito cantando.